guardar. É tudo nosso. Cansei de ver os neguinhos falar. É tudo nosso. Eu não estou vendo nada, ninguém trincar. É tudo nosso. Ai, no crime é ilusão se pensar. Que é tudo nosso, função. Que é tudo nosso, doidão. É tudo nosso. Cansei de ver os fulano pagar. É tudo nosso. Eu não estou vendo nada, só blá blá blá. É tudo nosso. Floreste, campo e chega o mapa. É tudo nosso, doidão. É tudo nosso, função. É tudo nosso. Fiquei guardado nas grades, uma cota. O advogado quando colava com a mesma história. Planejamento, estratégia, promotoria em combate. Preso pobre, sem dinheiro, perigo. A sociedade mostrou nas fitas. Meliante, holocausto urbano. Favelado, sem estudo, condenado. Rei do canto, buscando os direitos que tenho. Persistência nos fóruns. Presídio superlotado pro governo um bom negócio. É tudo nosso. Cansei de ver os neguinhos falar. É tudo nosso. Eu não estou vendo nada, ninguém trincar. É tudo nosso. No crime é ilusão se pensar. Que é tudo nosso, função. Que é tudo nosso, doidão. É tudo nosso. Cansei de ver os fulano pagar. É tudo nosso. Eu não estou vendo nada, só blá blá blá. É tudo nosso. Aí, floreste, campo e chega o mapa. É tudo nosso, doidão. É tudo nosso, função. É tudo nosso. É desse jeito, tem bico que se encosta no sapato. Que corre com nós e no fim é só destroço, sonhos em vão que vão a caminho de grande abismo. Mentes doentes tramando contra nós. Vai ser aquilo, pelos becos, pelas ruas. O respeito ainda trava, o impulso dos gatilhos, o disparo das quadradas. Salve, fé e amor no coração é necessário. Guerra soberba que derrama sangue em dia de finado. É tudo nosso, olho por olho na verdade. Prezelo, Rider, Paulão, pé do morro é sem massagem. Os palhaços gritam roubo pra plateia no pico. Tamo junto e misturado pelos guetos do país inteiro. É tudo nosso. Cansei de ver os neguinhos falar. É tudo nosso. Eu não estou vendo nada, ninguém trincar. É tudo nosso. No crime é ilusão se pensar. Que é tudo nosso, função. Que é tudo nosso, doidão. É tudo nosso. Cansei de ver os fulano pagar. É tudo nosso. Eu não estou vendo nada, só blá blá blá. É tudo nosso. Aí, floreste, campo e chega o mapa. É tudo nosso, doidão. É tudo nosso, função. É tudo nosso. O que cadê que viu? Tá doido de novo, tio? Não ataca, mete o louco. Se acha esperto, eu sou bobo. Tá bom, firmeza, é isso mesmo. Nós que tá nas quebradas, firmão, se grupe aí, doidão. Relatório, só mancada. Falou que é nós até o fim. Cadê os baratos? Não chega. Cadê meu jumbo? Advogado me esqueceu na cadeia. Sem uma visita, sem família, sem terra. É puro ódio pra colândios problemáticos. Bem-vindo aqui, é tudo nosso. É tudo nosso. Cansei de ver os neguinhos falar. É tudo nosso. Eu não estou vendo nada, ninguém trincar. É tudo nosso. No crime é ilusão se pensar. Que é tudo nosso, função. Que é tudo nosso, doidão. É tudo nosso. Cansei de ver os fulano pagar. É tudo nosso. Eu não estou vendo nada, só blá blá blá. É tudo nosso. Aí, floreste, campo e chega o mapa. É tudo nosso, doidão. É tudo nosso, função. É tudo nosso. Alô, é minha vida. Você hoje não veio me visitar por quê, meu amor? Te visitar? Ah. Você nem sabe o que tá pegando em casa, meu. Okay, cortaram a água, cortaram a luz. O que você quer que eu vou te visitar? Você tá maluco? Você mandou ir na casa do pé, meu? Chegou lá, fui três vezes na casa do cara, o cara não me atende. Quê? Acabou o leite dos seus filhos, você quer que eu vou te visitar? Não vou hoje, não vou amanhã, não vou semana que vem, você não vai ver tão cedo, cara. Você vem falar pra mim que suas amigas é tudo nosso? Tudo nosso? Amiga, nós que tá na onde?